Então vamos começar. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos retomar aqui a série das nossas aulas. No início, com algumas dificuldades técnicas que eu espero que sejam eliminadas gradativamente. Muito bem, o assunto dessas aulas vai continuar perfeitamente o tema de aulas anteriores, que eu creio que alguns aqui pelo menos estiveram presentes, e são um reflexo ou um resultado da investigação que eu vim empreendendo desde há muito tempo sobre esse fenômeno que eu dei o nome de paralaxe cognitiva. A paralaxe, vocês se lembram, é o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da construção teórica, de maneira que, a partir de um certo momento na história, que eu não sei exatamente a data precisa, mas que podemos tomar como um começo convencional a obra de Maquiavel, a partir de uma certa época, então notamos essa expansão desse fenômeno em toda a filosofia ocidental, refletindo-se, então, numa diferença muito grande e enfática entre o que os filósofos vivenciam, o que eles observam efetivamente nas suas vidas, na sua compreensão existencial da experiência, e os pontos que eles tomam como referência na elaboração da sua obra filosófica ou científica. Torna-se, a partir dessa época, torna-se mais ou menos uma convenção e quase uma regra universalmente aceita que seria legítimo o filósofo adotar, vamos dizer, como premissa da sua filosofia, como premissa das suas teorias, certas crenças que ele próprio, na sua vida real, não aceita de maneira alguma. Esse fenômeno nada tem a ver com hipocrisia, com mentira consciente, com nenhum tipo de vigarice intelectual. Tem que ver com, vamos dizer, uma ruptura muito profunda do eu ocidental. Eu me refiro ao eu porque, justamente nesta mesma época, o gênero autobiográfico tem uma expansão formidável e, ao mesmo tempo, começa a se desenvolver a literatura de ficção no sentido de uma verossimilhança psicológica cada vez maior. Então, esses vários fenômenos são mais ou menos concomitantes. Por um lado, aparece esse fenômeno da paralaxe. De outro lado, existe a expansão concomitante do gênero autobiográfico, as narrativas autobiográficas começam a proliferar, mas é numa linha crescente, né, crescente desde, digamos, o século XVI até hoje. Hoje, a autobiografia é um gênero que é praticado por milhões de autores, de modo que isso assinala, nessa época, um aumento do interesse dos indivíduos pela compreensão da sua própria existência, pela compreensão, narração, exposição e explicação da sua própria existência. Uma preocupação que, é claro, que já existia desde a antiguidade, mas não de maneira tão profunda e disseminada. E, ao mesmo tempo, os instrumentos para a narração autobiográfica se desenvolvem formidavelmente graças ao avanço da arte literária, da arte da ficção. Mais ou menos os meios narrativos, as técnicas narrativas usadas na ficção são as mesmas usadas nas autobiografias. À medida que se aprimora a literatura de ficção, também a compreensão autobiográfica dos indivíduos parece que vai se aprofundando. Mas aí, evidentemente, esses dois fenômenos que eu assinalei na arte narrativa, na narrativa das memórias e na narrativa ficcional, e, por outro lado, o fenômeno da paralaxe, vão, evidentemente, em sentido divergente. São concomitantes, mas divergentes. Porque, por um lado, se observa, então, um aprofundamento da consciência autobiográfica, um aprofundamento da clareza que o eu tem sobre si mesmo, sobre as circunstâncias da sua formação e sobre as razões pelas quais, vamos dizer, a vida transformou cada um dos narradores naquilo que ele é. E, por outro lado, na esfera da filosofia, na esfera da especulação teórica, se observa uma ruptura entre, vamos dizer, a consciência filosófica e a consciência existencial. Esse assunto é tremendamente complicado, porque o material à disposição, vamos dizer, é imenso. Vamos dizer, isso abrangeria praticamente a totalidade da bibliografia filosófica, literária e autobiográfica dos últimos 4 a 5 séculos. Então, não é de espantar que um fenômeno tão vasto, tão abrangente, tenha uma investigação tão complicada e que eu mesmo hesite tanto em enunciar conclusões definitivas a respeito. Quer dizer, eu acredito que esta investigação ainda deve prosseguir no mínimo por uns 4 ou 5 anos. O projeto do livro que eu estou redigindo, que é A Mente Revolucionária, não deve ser entendido como uma expressão das conclusões dessa investigação, mas apenas como, vamos dizer, uma etapa provisória de uma pesquisa que deve ainda continuar por muitos anos. Se eu conseguir elucidar esse fenômeno, que, creio eu, está na raiz de outros fatos de enorme envergadura, como a proliferação das ideologias revolucionárias de massa a partir do século XIX, se eu conseguir fazer isso, eu me darei por muito satisfeito, dada a amplitude e a importância desse enigma, cuja solução, vamos dizer, é essencial para a compreensão de tantos acontecimentos da história moderna e também para a autoconsciência, a formação da autoconsciência de cada um de nós e o posicionamento de cada um de nós dentro da sua própria consciência histórica. O tema específico desta aula nos é dado por uma coincidência, que são, vamos dizer, várias observações que eu recebi de leitores a respeito de um artigo recém-publicado no Jornal do Brasil sob o título de Nas Origens da Burrice Ocidental. Esse artigo é um reflexo longínquo dessa mesma investigação. É claro que é um detalhe muito pequeno dentro do conjunto. De maneira alguma, a minha produção jornalística poderia acompanhar o avanço dessa investigação. Mas, de vez em quando, a gente se cansa da atualidade política brasileira, que é de uma mediocridade e de uma miséria sem fim, e a gente abre, então, vamos dizer, para temas de envergadura maior, nos quais, no fim das contas, está até a explicação remota de toda a experiência brasileira até dos últimos tempos. O Brasil não é um país produtor da sua própria história, ele sofre reflexos da história que se passa na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que quer que aconteça no Brasil é sempre um reflexo longínquo de fenômenos de ordem cultural, político, econômica, ocorridos em centros mais ativos, onde se desenrola, vamos dizer, a verdadeira história do Ocidente. Mas nesse artigo eu abordava sobretudo o problema da lei da inércia de Isaac Newton e coloquei ali uma afirmação que provocou, vamos dizer, espasmos de indignação da parte de vários professores de física e profissionais da, da física universitária, que é a de que a lei da inércia de Newton continha implicitamente o princípio da eternidade do movimento. Na realidade, eu coloquei ali o princípio da eternidade do movimento como sendo um dos princípios fundamentais da mecânica de Newton. Como esse princípio não está enunciado, quer dizer, explicitamente nas três leis de Newton, então houve algumas reações apopléticas da parte, sobretudo, de admiradores de Newton. Talvez seja bom saber, eu não sei se existe algum estudante ou profissional de física aí na plateia, mas Newton continua sendo, para os estudantes de ciência, de física em particular, uma espécie de monstro sagrado, não se pode tocar nele. Mas a dificuldade que essas pessoas viam com o meu artigo é totalmente artificial. Essa dificuldade surge do seguinte: quando o indivíduo estuda física na escola secundária ou na universidade, ele já estuda, vamos dizer, uma ciência meticulosamente recortada desde o fundo cultural do qual ela emergiu, uma ciência que tem um território perfeitamente delimitado, tá certo? E que tem métodos já aceitos convencionalmente, que não dependem aparentemente de nenhuma discussão filosófica mais aprofundada. Quer dizer, o pessoal entende a física como uma ciência experimental pura e simples. Isto quer dizer que quando leem ali, estudam o princípio de inércia de Newton, eles não têm o menor interesse pelas implicações filosóficas e metafísicas desse princípio, e ingenuamente acreditam que ele pode ser perfeitamente compreendido sem o exame dessas implicações. Essa crença não é de maneira nenhuma compartilhada pelo próprio Newton. Nós não podemos esquecer que no tempo de Newton a física ainda não estava recortadinha como uma disciplina ginasial perfeitamente definida, mas ela ainda era conhecida pelo nome de filosofia natural. Todo mundo sabe que Newton dedicou a maior parte da sua carreira a investigações de ordem alquímica, astrológica e, sobretudo, teológica. O volume de escritos teológicos de Newton, eu creio que é 100 vezes maior do que o volume dos seus escritos ditos científicos. Para o estudante de hoje, todo este outro aspecto da obra de Newton não tem nenhum interesse, a não ser, de uma curiosidade histórica. Isso quer dizer que no ensino, vamos dizer, regular, no ensino convencional da física, a obra científica de Newton, os princípios científicos estabelecidos por Newton, são estudados de maneira completamente separada de todo o restante da obra. E o restante da obra é, em geral, quase totalmente desconhecido pelos estudantes que chegam até essa obra movido pelo interesse que hoje em dia se chamaria científico. Porém, a nossa pergunta é: essa perspectiva corresponde à realidade histórica ou ela é extemporânea? Ou seja, ela está projetando ingenuamente sobre a obra de Newton uma distinção disciplinar, uma separação de disciplinas que lhe é muito posterior no tempo? Na verdade, é esta última hipótese a que é verdadeira. Quer dizer, não é porque um estudante de escola secundária, de faculdade hoje, estuda esses princípios separadamente dos seus fundamentos metafísicos e das suas implicações metafísicas e teológicas, que, de fato, esses princípios podem ser compreendidos sem o exame dessas implicações e premissas. No entender do próprio Newton, não poderia ser de maneira alguma. Existem, vamos dizer, hoje em dia, vários estudos sobre a obra de Newton, que mostram que as investigações astrológicas, alquímicas e teológicas de Newton não eram apenas, vamos dizer, uma curiosidade vã que pode ser facilmente isolada antissepticamente das suas investigações ditas científicas. Ao contrário, existe no conjunto da obra de Newton um esforço tremendo para formar um sistema de pensamento coerente, no qual havia continuidade perfeita entre, vamos dizer, os princípios metafísicos adotados, a visão cosmológica, mágico-alquímica e as investigações de ciência natural, como aliás acontecia com todos os cientistas dessa época. A mesmíssima coisa acontece com Kepler, a mesma coisa acontece com René Descartes, com Francis Bacon, etc, etc. Não há um só grande cientista ou filósofo dessa época que fosse apenas um cientista natural, entre aspas, no sentido profissional que o termo tem hoje convencionalmente no ensino secundário e acadêmico. De modo que a ideia de que estes princípios de Newton, princípios como a lei da inércia, fossem a ideia de que essas leis de Newton, vamos dizer, tivessem sido obtidas por pura observação experimental, sem nenhum fundamento metafísico ou religioso, é historicamente inaceitável, embora ela seja, vamos dizer, a crença geral dos estudantes secundários e universitários de hoje. Eu vou ler aqui alguns trechos de umas cartas recebidas dessas pessoas, que mostram a parte de uns a surpresa e da parte de outros até a indignação com a minha insinuação, a minha afirmação de que o princípio de inércia implicava a eternidade do movimento. Eu não sei se alguém aí na plateia não leu esse artigo, mas eu evidentemente recomendo que leia, ele faz parte integrante então desta aula. Mas um dos leitores aqui afirma: é importante enfatizar uma distinção crucial. Considere as afirmações. Primeira: um corpo permanece no seu estado de movimento retilíneo uniforme até sofrer alguma influência externa. Segunda: um corpo possui movimento eterno na ausência de influências externas. Essas afirmações podem aparentar semelhança ou até equivalência, mas na verdade elas são completamente diferentes. A afirmação 1 é de natureza física ou mecânica, e a afirmação 2 é uma afirmação metafísica. Ora, não sei se vocês entendem, percebem assim, a distinção que ele está fazendo. O princípio de inércia de que um corpo permanece no seu estado de movimento retilíneo uniforme, se não for tirado do curso desse movimento por alguma influência externa, seria uma afirmação puramente obtida por Newton por meios puramente experimentais, tá certo? E não implica de maneira alguma a ideia de que o movimento seja eterno, o movimento retilíneo uniforme seja eterno na ausência de influências externas. Evidentemente, o sentido semântico das duas frases pode ser distinto. Porém, substantivamente, é claro que elas são absolutamente idênticas. Por quê? Quando Newton enuncia o princípio de inércia, ele pretende que esse princípio tenha uma validade eterna. Para ele, isso é muito claro. E isso se torna ainda mais claro porque Newton toma como referência para enunciar o princípio da inércia a ideia de um tempo absoluto. O que ele quer dizer com tempo absoluto? É um tempo que é compreendido como pura duração, como puro transcurso, independentemente da existência das coisas físicas. Quer dizer, há um tempo linear, uniforme, que ele transcorre independentemente de não estar acontecendo nada. Quer dizer, antes da existência das coisas físicas, já existia o tempo. Tá certo? O tempo é, vamos dizer, uniforme e absoluto. Sem a ideia do tempo uniforme e absoluto, não é possível enunciar o princípio de inércia. Porque se houvesse, vamos dizer, uma variação, uma diferença qualitativa dos diferentes momentos do tempo, tá certo? Então, a própria ideia de um movimento uniforme seria já inconcebível. Tá certo? Se o movimento é uniforme, o que significa uniformidade do movimento? Significa a proporção constante entre um deslocamento e o transcurso de tempo durante esse deslocamento. Quer dizer, se o tempo não fosse perfeitamente uniforme e independente do transcurso das coisas, o transcurso das coisas não poderia ser medido por ele. Ora, o que significa um tempo absoluto? O tempo absoluto é um tempo que já existia antes mesmo da existência dos corpos físicos. Tá certo? Nós podemos contrastar isso de maneira enfática com a definição antiga, da definição clássica, por exemplo, da dada por Santo Agostinho, o tempo como a medida do movimento. Se o tempo é a medida do movimento, o tempo está condicionado ao movimento. E o tempo não é nada mais do que, vamos dizer, a relação que estabelecemos entre as várias posições de um corpo no transcurso do seu movimento. Então, é o movimento, vamos dizer, que fundamenta o tempo. Então, o tempo está condicionado à existência física. O tempo não é outra coisa, senão a ordem de sucessão dos acontecimentos da ordem física. Se ele é a ordem de sucessão dos acontecimentos da ordem física, ele não pode ser um tempo absoluto e independente da ordem física. E, como toda a doutrina de Newton exige a ideia não só do tempo absoluto, mas do espaço absoluto, quer dizer, um espaço independente da existência dos corpos físicos, e um tempo também independente da existência dos corpos físicos, então, é claro que tal do movimento retilíneo uniforme é afirmado expressamente como eterno, embora não está dito com essas palavras, mas o conceito está dado. Aliás, se Newton pretende que as leis do movimento que ele enuncia são eternas, que sentido faria você enunciar leis eternas sobre um movimento que não é eterno? Isso significaria que essas leis teriam uma validade anterior ao surgimento do próprio movimento. Ou seja, antes de que aparecesse o movimento, já vigorava, já valia esse princípio de que o corpo permanece no estado de movimento retilíneo uniforme até sofrer alguma influência externa. Porém, se este princípio valia antes do surgimento do primeiro movimento, então ele não é um princípio físico de maneira alguma, e sim um princípio metafísico. Ou seja, não é de maneira alguma válida a ideia de que o princípio de inércia é um princípio puramente experimental, obtido sem fundamento metafísico algum. Ao contrário, Newton estava perfeitamente consciente de que isto era um princípio metafísico. E o Newton que os estudantes estudam hoje é um Newton recortado para crianças, para dar a ideia de que existe uma ciência organizadinha, bonitinha, limpinha, puramente experimental, sem nenhuma implicação filosófica, religiosa, metafísica, e muito menos alquímica, agnóstica, etc, etc. Esse é um conceito absolutamente ginasiano, tá certo? No qual, por incrível que pareça, os profissionais da física acadêmica acreditam piamente, tá certo? No entanto, é só você examinar a obra do próprio Newton e você vai ver que isto não tem sentido algum. Ou seja, que um princípio físico baseado na ideia de tempo absoluto e espaço absoluto ele é, por sua própria natureza, um princípio metafísico e não físico. Ele pode ser físico também, mas o seu fundamento é metafísico. Ora, justamente essa ideia do tempo absoluto e do espaço absoluto foram pontos fracos da física de Newton, que foram atacados vigorosamente, né, por Leibniz. Por exemplo, agora, o nosso interesse aqui, evidentemente, não é a polêmica Leibniz-Newton, não é isso. O nosso interesse é tentar compreender o que Newton realmente quis dizer com essas leis do movimento. Uma vez destruída a ilusão de que são leis puramente experimentais obtidas por observação, e eu não entendo como por observação se poderia obter um princípio universal desta maneira. Por observação você pode obter apenas, vamos dizer, uma generalização estatística. Se Newton fosse medir movimento por movimento para observar, as suas relações e enunciar uma fórmula matemática do movimento, no máximo essa fórmula poderia ter uma validade estatística, jamais teria uma validade universal como ele pretende dar a esta, as leis do movimento. Isto tudo que eu estou falando é tão óbvio, e eu consideraria mesmo que qualquer estudante de física tem a obrigação, a estrita obrigação, de conhecer essas implicações do problema, mas a visão ingênua de uma ciência totalmente separada de seus fundamentos metafísicos, ela está tão disseminada hoje que virou uma espécie de artigo de fé, e as pessoas se ofendem e ficam, vamos dizer, passadas quando ouve alguém dizer que não é assim. Ou seja, o que elas estão fazendo é inventar uma física newtoniana absolutamente ahistórica, que não corresponde de maneira alguma, certo, à verdade histórica da obra de Newton. Para entender onde é que Newton queria chegar, nós precisamos levar em conta, vamos dizer, primeiro, as imensas dificuldades que existem nessa investigação. Primeiro, porque da imensa massa de escritos religiosos, teológicos, teosóficos, alquímicos e astrológicos de Newton, só uma pequena parte foi publicada até hoje. Não por coincidência, você vê que a imagem da ciência moderna, a imagem da ideologia científica moderna, que é um conhecimento puramente experimental, seria um conhecimento puramente experimental e independente de qualquer fundamento metafísico, isto é um mito e é evidentemente uma mentira. E um dos elementos que contribuíram para a criação dessa mentira e a sua consolidação na crença geral foi justamente o sumiço dos demais escritos de Newton, que não tinham interesse profissional imediato para os físicos. Nós nunca podemos esquecer que a definição de uma ciência, vamos dizer, é um recorte feito sobre a realidade. A ideia de que a ciência estuda a realidade concreta é uma coisa absurda, porque a realidade concreta é a realidade do acontecer, vamos dizer, com toda a somatória e todo o cruzamento de acidentes sem os quais os fatos não poderiam acontecer. Ora, a primeira coisa que a ciência faz é recortar esses acidentes e tirá-los fora do seu âmbito de interesse e se interessar apenas, vamos dizer, pelo que seria, vamos dizer, o essencial daquela área de estudos. Mas o que é esse essencial? O essencial não é definido no sentido substantivo de Aristóteles, mas é definido como o essencial para o interesse investigativo que o pesquisador tem. Então, o que define o campo é a pergunta feita pelo investigador e não uma distinção objetiva feita no próprio corpo da realidade, feita na própria constituição ontológica do ser. Ou seja, as divisões, as distinções entre as ciências podem corresponder ou não a distinções efetivas no corpo da realidade. Mas para que uma ciência exista e para que ela seja praticada, não é essencial que o seu campo, que a definição do seu campo corresponda, vamos dizer, a uma delimitação ontológica efetiva. Ao contrário, pode ser uma distinção meramente convencional. Ora, nos últimos séculos, essas divisões entre as ciências, elas foram se consolidando, vamos dizer, como práticas profissionais socialmente admitidas. Mas isso não quer dizer que os territórios, que a separação entre, ontológica entre seus territórios tenha se tornado mais precisa ou mais válida. Não podemos confundir uma simples distinção administrativa e disciplinar com diferenças reais, com diferenças efetivas no corpo da realidade. Quando um sujeito proclama, quer dizer, que as leis de Newton são leis exclusivamente experimentais, o que ele está fazendo é tomar a distinção disciplinar, né, da sua área de estudos como se fosse, vamos dizer, uma diferença no próprio corpo da realidade. É uma espécie de alucinação, mas como é uma alucinação socialmente disseminada, então não parece alucinação até o momento que você começa a examiná-la. Quando um indivíduo enuncia, vamos dizer, um princípio universal como este, um corpo permanece no seu estado de movimento referido de forma até sofrer alguma influência externa, né, para uma pessoa habituada à análise das proposições, quer dizer, a análise lógica e semântica das proposições, fica claro no mesmo instante que isto não é uma afirmação experimental de maneira alguma, que experimentalmente jamais se poderia formular uma coisa desta. Tá certo? Experimentalmente, seria preciso, vamos dizer, limitar o alcance dessa afirmação, vamos dizer, a um certo campo definido de objetos. Quer dizer, experimentalmente não há nenhuma maneira de você obter leis universais. Obter uma lei universal por indução é uma impossibilidade pura e simples. E o número de pessoas que me escreveram afirmando taxativamente isso, não, o princípio de inércia é um princípio puramente experimental, não tem nenhum fundamento metafísico. Para mim, eu chego até a ficar espantado com tanta ingenuidade da parte de profissional. Eu fico espantado de bobeira minha, porque eu já devia ter me acostumado há muito tempo que, vamos dizer, a formação, vamos dizer, dos profissionais de ciência é feita de tal modo onde que eles manipulam um conjunto de dados, um conjunto de operações, um conjunto de critérios, sem ter a menor consciência de quais são os princípios, as razões da validade, maior ou menor, da validade relativa daquilo. Ou seja, a prática da ciência não implica uma compreensão efetiva do que seja uma ciência. Porque saber o que é uma ciência, o que não é uma ciência, por que a ciência é válida ou não, não é uma questão científica, isso é uma questão filosófica. A tentativa de transformar, vamos dizer, a teoria do conhecimento, a epistemologia, numa ciência experimental é outra idiotice. Isso é absolutamente impossível. Isso é mais ou menos como a história do barão de Munchausen, que se puxava a si próprio para fora da água pelos cabelos. Sem a passagem de um nível de discurso para outro nível completamente diferente, não é possível você, vamos dizer, fazer um exame dos fundamentos da ciência. O exame dos fundamentos da ciência experimental não pode ser uma ciência experimental, né? Tem que ser um exame puramente analítico. Ora, quando vemos a expressão efetiva, quer dizer, usada pelo próprio Isaac Newton, a expressão literal, a frase literal usada por ele, ela é a seguinte: a primeira lei do movimento se enuncia: every body continues in its state of rest or of uniform motion in a right line unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it. Todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a não ser que seja compelido a mudar desse estado por forças que sejam impressas sobre ele, forças que intervenham nele. Note bem, Newton não diz todo o corpo tende a continuar num momento, num estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ele não diz tende, ele diz continua. Ou seja, ele não pretendeu que este princípio tivesse uma validade estatística experimental. Ele está enunciando uma lei universal, uma lei permanente. Ora, como é que uma lei universal e permanente poderia ser obtida a partir da pura observação experimental? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, isso contraria, quer dizer, a própria definição do que é um raciocínio indutivo, que é onde você vai obtendo generalizações a partir da soma de casos particulares. Ora, se não foi da observação que Newton tirou isso, da onde que ele tirou? Só pode ter sido de princípios ainda mais, quer dizer, universais. Ele pode ter obtido este princípio raciocinando analiticamente a partir de outros princípios mais amplos, mais universais, que viesse de uma fonte completamente diferente da observação física. Ora, uma outra coisa que me chamou a atenção nessas cartas foi que as pessoas, então, me citassem, enviassem citações do livro de Newton, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, dizendo que eu deveria estudar aquilo, porque, naturalmente, o brasileiro é assim. O brasileiro, quando estudou um livro, ele acha que você não estudou nenhum. Né? Isso aí, acha sempre que você é mais ignorante do que ele. Sempre acham isso. Né? Essa presunção de que o sujeito é um sábio e o outro é ignorante, isso é, vamos dizer, um dogma da estupidez brasileira. Então, quer dizer, os indivíduos acham que eu devo ter dado um palpite sobre Newton a partir de, vamos dizer, pura orelhada. Acham que eu não estudei o livro de Newton, que eu não estudei nenhuma biografia de Newton, que eu não sei nada de história da ciência daquele período. Na verdade, quem não sabe são eles, porque senão nem diriam uma coisa, uma bobagem dessa, de que esse princípio foi obtido por pura observação. Se nos perguntarmos por que que eles, da onde que eles tiraram essa ideia boba de que esse princípio universal foi obtido por observação e indução, o que é uma impossibilidade, da onde que eles tiraram isso? Nós temos que investigar isso pelo outro lado, quer dizer, alegam sempre, quer dizer, em defesa da universalidade dessa lei, o número das suas aplicações técnicas. Não chega a dizer como você pode colocar em dúvida uma coisa dessas que serviu de base para tantos desenvolvimentos técnicos, né, nos quais se inclui até mesmo as viagens espaciais. Ou seja, as conquistas técnicas, as observações posteriores, que são coerentes com a lei do movimento enunciado por Newton, tá certo? Podem ser em número enorme, mas isso não torna esse princípio um princípio universal, torna apenas um princípio estatisticamente muito amplo. Tá certo? Mas a diferença entre uma coisa que tem uma validade muito ampla e uma coisa que tem validade universal é a diferença radical. Isso é a mesma coisa que você dizer assim, olha, 1 + 1 = 2, isso é uma regra universal, tá certo? E você dizer que em tal região costuma chover tantos dias por ano. Isso não pode ser uma regra universal de maneira alguma, porque isso é obtido, vamos dizer, por observação e indução. Portanto, quer dizer, você pode dizer, olha, em tal região tende a chover tantos dias por ano se não houver interferência de um outro fator. Mas a própria alegação, vamos dizer, o número de aplicações técnicas e de desenvolvimentos posteriores obtidos a partir da lei do movimento de Newton, São tão impressionantes para essas pessoas que confundem o número muito grande com o infinito. Quer dizer, porque há muitas observações que são convergentes com o princípio de Newton, então aquilo deveria valer como um princípio universal e imutável. A coisa não é assim. Uma generalização estatística sempre será limitada em comparação, vamos dizer, com a ideia de uma regra geral eterna, de uma lei eterna. Por outro lado, o fato de que citem essas aplicações técnicas para provar que Newton obteve esta lei da observação experimental é uma espécie de inversão. A observação experimental, vamos dizer, é feita depois com base na, vamos dizer, no próprio princípio de Newton. Quer dizer, com base na lei da inércia de Newton, se fazem não sei quantas observações experimentais e se tiram aplicações técnicas que funcionam. Isso não quer dizer que Newton a obteve dessa maneira. Essa é a maneira pela qual eles próprios, na sua prática, confirmam a validade mais ampla, porém relativa, da lei de inércia de Newton. E o fato de que aleguem essas aplicações técnicas para provar que Newton obteve essa lei por meio experimental revela, no fundo, uma confusão imensa entre o que é técnica e o que é ciência. Uma ciência é uma tentativa de reduzir um certo campo de fenômenos a uns quantos princípios explicativos comuns. Para isto, o campo de investigação tem que ser recortado previamente antes de que você tenha certeza da validade dos referidos princípios. Quer dizer, você recorta um campo porque você acha que dentro daquele campo aqueles princípios possíveis têm uma validade provável. Tá certo? E em seguida você começa a observar esse campo para ver se esses princípios de fato vigoram ali. Isso é que é uma ciência, não é nada mais do que isso. Mas, de qualquer modo, o princípio de racionalidade da ciência é um princípio que vai, vamos dizer, do efeito observado para a causa suposta como hipótese. Quer dizer, se eu observo um certo número de fatos, você puxa dali uma hipótese, em seguida você faz novas observações, já planejadas, de tal modo a tirar a coisa limpa, a saber se o princípio explicativo é aquele mesmo ou não. Isso quer dizer que uma ciência tem sempre, vamos dizer, o ideal de transformar uma sequência indutiva de observações, tá certo? Num sistema dedutivo. Quer dizer, você vai da indução, da observação e indução, você tira uma hipótese geral. Essa hipótese geral, em seguida, deve funcionar como premissa de uma série de consequências, de maneira que os mesmos fatos que foram observados antes possam ser compreendidos como consequências lógicas dessa premissa. Quer dizer, aquilo que era hipótese, que durante no curso da investigação era hipótese, deve em seguida se transformar em princípio e, portanto, em premissa de conclusões. E os fatos observados se tornam, então, retroativamente, conclusões lógicas de uma premissa. Isso é que é uma ciência. Isso quer dizer que o princípio da racionalidade da ciência não é um princípio indutivo, e sim um princípio dedutivo. Ela tem idealmente o objetivo ideal de se moldar por um discurso dedutivo a ser obtido através da indução. Como ele é obtido através da indução, então essas premissas não têm validade universal, mas têm apenas a validade para um campo predeterminado. Então, delimitado o campo, está sendo coletado o fenômeno, levantada a hipótese, se faz esta transmutação, vamos dizer, do indutivo em dedutivo. Mas aí é dedução, evidentemente, só pode valer para aquele campo já determinado. Ora, se tomamos e entendemos essa explicação do que é uma ciência, e nos perguntamos agora o que é uma técnica, nós vemos que uma técnica é exatamente o contrário. Uma técnica é um conjunto de meios absolutamente heterogêneos, só ordenados em vista da produção de um fim. Ou seja, a racionalidade da técnica não está nas suas premissas, mas está na conclusão prática a ser obtida. Quando eu digo que esses meios são heterogêneos, eu quero dizer que todos os meios usados para produzir qualquer efeito técnico, por mais simples que seja, são meios que pertencem a campos ontológicos diferentes que não podem ser reduzidos à unidade de um princípio explicativo científico comum. Por exemplo, na produção, digamos, de um computador, você usa, por exemplo, o código binário. para você fazer os programas de computador. Mas você usa também um outro elemento que se chama eletricidade. A eletricidade e o código binário têm uma explicação comum? Existem princípios comuns que explicam ao mesmo tempo a eletricidade e o código binário? Evidentemente, não. Então, estes são meios absolutamente heterogêneos. Sem código binário poderia haver computadores? De maneira alguma. Sem eletricidade poderia haver computadores? De maneira alguma. Então, a técnica que produz os computadores, ela puxa os recursos dessas duas fontes heterogêneas, tá certo? Separadas por abismos epistemológicos e abismos ontológicos imensos, e os junta para a produção de um fim que se chama computador. Quer dizer, é o produto final, é o objetivo visado, é a produção do efeito que é o que junta essas várias linhas de causalidade ou de racionalidade absolutamente heterogêneas e incomunicáveis e lhes dá a unidade de um produto ou de um efeito técnico. Ou seja, a racionalidade da técnica é exatamente o contrário da racionalidade da ciência. A racionalidade da ciência baseia-se toda na possibilidade de você encontrar princípios comuns que expliquem um certo conjunto de fenômenos dentro de um determinado campo. Ou seja, a unidade da ciência está dada na unidade dos princípios. O que supõe que os fenômenos abrangidos sejam todos homogêneos, no sentido de poderem ser explicados pelo mesmo princípio. E na técnica acontece exatamente o contrário. Quaisquer meios técnicos usados para a produção de qualquer efeito técnico que seja, são sempre meios heterogêneos. Não há entre eles uma racionalidade explicativa comum. Não há um fundamento comum, tá certo? Há apenas um resultado final que unifica na prática esses vários elementos que teoricamente não são unificáveis de maneira alguma. Ou seja, não há uma teoria comum da eletricidade e do código binário. Sem falar, vamos dizer, dos elementos químicos que têm que ser usados para a produção de um computador. Por exemplo, o computador, basta, para você fazer um computador, basta a existência do código binário e da eletricidade? Não, porque o computador tem que ser composto de alguma matéria que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, plástico. Plástico, metal, etc, etc. Tudo isto, tá certo? Onde depende de conhecimentos químicos que não têm nenhuma explicação comum, seja com a eletricidade, seja com o código binário. Então nós já temos aí três elementos heterogêneos, elementos de ordem lógico-matemática, elementos de ordem física, eletricidade, e elementos de ordem química, o material do qual se faz o computador. Então você tem três ciências, vamos dizer, que não obedecem de maneira alguma a princípios comuns, que não têm um princípio explicativo comum, não têm e não podem ter, e que são unificados para a produção do efeito técnico visado. Isto que eu acabei de dizer é a simples definição de ciência e de técnica. Uma definição, vamos dizer, pô, grosseira, isso aí poderia ser elaborado bem melhor do que foi aqui, mas que é suficiente para vocês compreenderem que quem quer que alegue um efeito técnico como prova de qualquer princípio científico que seja, está redondamente enganado. Nenhuma aplicação técnica jamais prova qualquer princípio científico. Qualquer efeito técnico, por ser heterogêneo, tá certo? Ele pode exemplificar um princípio físico, mas não pode prová-lo de maneira alguma. Quer dizer, a prova de um princípio físico não pode ser um efeito técnico, mas deve ser a conexão lógica entre o princípio levantado inicialmente como hipótese e os fatos já observados, os fatos observados dentro do campo delimitado. Ademais, para que você produza um determinado efeito técnico, não é necessário de maneira alguma que você tenha a prova dos princípios físicos utilizados. Pode ser perfeitamente que uma explicação cientificamente falsa, tá certo? Seja usada com eficiência para a produção do efeito técnico. Por quê? Vamos dizer, entre o princípio científico e os fatos que ele, vamos dizer, idealmente explica, existe uma série de elementos intermediários. Se no desconhecimento, no trajeto dos princípios até os elementos intermediários, pode haver uma série de falhas. Só para dar um exemplo grosseiro, vamos supor que você imaginasse que dentro da instalação elétrica da sua casa tem lá um japonesinho escondido, que quando você aciona o interruptor, aquilo cutuca a bunda do japonesinho, ele sai correndo e acende uma vela dentro da sua lâmpada, tá certo? É um japonesinho meio pequenininho assim, de 2 milímetros. Se você estiver imbuído dessa convicção, nem por isto a luz deixará de acender todas as vezes que você ligar o interruptor, a não ser que a lâmpada esteja queimada, o que você terá que explicar como possivelmente o fato de que o japonesinho entrou em greve ou fugiu, ou morreu. Tá certo? Isso quer dizer que uma explicação falsa não concorre necessariamente para o fracasso técnico, tá certo? Desde que o começo da explicação e o fim estejam conectados. Se os elementos intermediários forem todos falsos, nem por isto o efeito técnico deixará de se produzir. Tanto que em técnica se admite, na produção de efeitos técnicos, se admite uma série, vamos dizer, uma coleção enorme de explicações meramente empíricas. Quer dizer que você diz que a explicação é puramente empírica, quer dizer que ela não explica nada. Quer dizer, simplesmente foi observado uma conexão estatística constante que você não tem, para a qual você não tem explicação. Uma conexão estatística sem explicação nenhuma serve para a produção de um efeito técnico. Por exemplo, até hoje ninguém sabe por que a aspirina cura dor de cabeça. Nem por isso ela deixa de curar a dor de cabeça. Quer dizer, a produção do efeito técnico está dada lá do mesmo modo. Então, quando as pessoas alegam a multiplicidade de efeitos técnicos para provar, primeiro, a universalidade de uma lei científica, e segundo, provar que essa lei científica foi obtida por meios experimentais, a quantidade de confusão mental que tem aí dentro é tão prodigiosa, que eu não conseguiria, vamos dizer, no espaço desta aula, retirá-la inteiramente da cabeça de uma das suas vítimas. Precisaria, talvez, uma reeducação inteira. Reeducar todo, desde o início, explicar o que é ciência, o que é técnica, o que é filosofia, o que é lógica, o que é dedução, o que é indução, para no fim o sujeito conseguir, vamos dizer, entender do que nós estamos falando. Agora, a presunção de altos conhecimentos que o indivíduo tira, vamos dizer, do simples fato de ele ter estudado uma determinada disciplina, tá certo? Dentro das limitações já dadas dessa disciplina, e a presunção de que aquele que diz alguma coisa estranha aos conhecimentos vários da sua disciplina deve ser um ignorante que nem mesmo leu os textos originais daquilo, essa presunção é absolutamente injustificada, mas as pessoas creem nela com uma certeza triunfante que chega a ser assim absolutamente consternadora. Na verdade, para você entender onde é que Newton está querendo chegar com isso, você precisa muito mais do que ter estudado, vamos dizer, os princípios, as leis do movimento de Newton. Essa lei do movimento, eu me lembro de quando eu estava na escola secundária, eu as estudei num livro que então era muito usado, do Antônio de Souza Teixeira Júnior. É um livro muito respeitado no ensino secundário. Então, e eu, naquela época, entendi os princípios de Newton exatamente como essas pessoas entenderam, como um princípio obtido por mera experiência e independente de qualquer premissa filosófica. Foram precisos mais 20 anos de estudo, 20 ou 30 anos de estudo, para entender que não era assim. Quer dizer, agora, depois desses 20 ou 30 anos de estudo, me chegou um sujeito que tem exatamente a compreensão que eu tive aos 15 anos de idade do livro do Antônio de Souza Teixeira Júnior, e veio esfregar aquilo na minha cara como se eu fosse ignorante. Quer dizer, é um sinal anormalidade intelectual brasileira, assim, assustadora. Na verdade, o verdadeiro sentido das leis de Newton, das leis do movimento de Newton, tem sido investigado por historiadores há muito tempo, tá certo? E constitui, na verdade, um enigma. Por quê? Se uma coisa é certa, se uma coisa está bem provada, com relação ao conjunto da obra de Newton é que ele visava a constituição de um sistema de pensamento integral. Esse sistema seria universalmente explicativo. Ele teria a explicação do fundamento último do universo. E não seria apenas, vamos dizer, uma explicação científica com todas as limitações que a palavra ciência implica hoje, mas ao contrário, seria uma explicação abrangente, uma espécie de filosofia universal. E, vamos dizer, os limites aí do que era o campo da religião, o campo da teologia, o campo da metafísica, o campo da física experimental, não estavam dados de maneira alguma. Você vê que todos esses limites, essas distinções, são muito posteriores a Newton. Na verdade, elas só se consolidaram oficialmente no século XIX. Foi só depois do positivismo de Auguste Comte que essas distinções, vamos dizer, foram universalmente adotadas no ensino. E se tornaram convenções universalmente aceitas, o que não quer dizer que elas tenham uma validade objetiva universalmente aceita. Mas a pessoa que acredita que Isaac Newton era um cientista, no sentido em que isso está no livro do Antônio de Sousa Teixeira Jor, é de uma ingenuidade absolutamente monstruosa. O problema de Newton é muito mais complicado que isso. Só para dar uma ideia, né, de até onde vai a confusão, nós deveríamos partir, por exemplo, das duas obras mais consideradas, mais, investigações mais abrangentes feitas sobre o sistema de Newton, sobre o pensamento de Newton como conjunto. Uma obra da autora chama-se Betty Dobbs, e o livro chama-se The Janus Face of Genius. Janus é o Deus romano de duas faces, uma para lá, outra para cá. E a outra é o livro de Michael White, Isaac Newton, The Last Sorcerer. Isaac Newton, o último feiticeiro. Então, geralmente no consenso dos estudiosos, essas são as duas obras mais completas de respeito. E a conclusão dela, embora sejam investigações independentes, é mais ou menos concordante de que é inteiramente ilegítimo pegar esta parte de Newton que interessa aos autores de manuais de física da escola secundária e achar que é uma ciência independente e tratar todo o restante das investigações empreendidas por Newton ao longo da vida apenas como curiosidade ou como esquisitices biográficas. Ao contrário, para Newton tudo isso está profundamente interligado, tá certo? E o verdadeiro objetivo das suas leis do movimento, assim como de toda a sua obra científica, era fundamentar, era ilustrar, ao mesmo tempo ilustrar e fundamentar e dar mais consistência a certos princípios de interpretação teológica e princípios metafísicos que ele havia enunciado. Só para dar uma pista a respeito disso, é necessário saber que o maior esforço intelectual da vida de Newton não foi a parte, entre aspas, a parte que hoje se diria científica. Newton dedicou a maior parte da sua vida a um combate de vida e morte contra o dogma da Santíssima Trindade. Newton era um cristão, tá certo? Mas era um cristão no sentido da chamada heresia ariana, do arianismo. E ele entendia que o Jesus Cristo não poderia ser considerado Deus de maneira alguma, e muito menos o Espírito Santo, e ele propunha uma noção de Deus mais parecida com aquela, vamos dizer, unidade absoluta se assemelha ao monoteísmo islâmico, na verdade. Então, a destruição do trinitarismo cristão e a instauração do unitarismo absoluto de tipo islâmico, este era o objetivo de toda a obra de Newton. Tá certo? O trajeto daí até as leis do movimento é, evidentemente, é bastante complicado, e nós não vamos poder estudar isso nesta, no curso desta aula. Mas o simples fato, e claro que eu vou continuar no mesmo assunto nas aulas seguintes, e espero tornar a mente de Newton um pouco mais clara para mim mesmo e para vocês, e para aqueles que acham que já compreendem perfeitamente bem, como essas pessoas que me escreveram. É, claro que dentre esses correspondentes nem todos são arrogantes, mal educados e burros. Evidentemente, alguns são muito, muito educados e são pessoas bastante, bastante finas até, e bastante inteligentes. Mas nem por isso deixam de estar iludidos, né, de ser vítimas dessa ilusão extemporânea que coloca na obra de Newton distinções que lhe são historicamente posteriores de 2 ou 3 séculos. Assim, para Newton havia uma unidade perfeita, vamos dizer, desde os princípios teológicos que ele tentava fundamentar até a investigação científica. Note bem que após o enunciado dessas leis, Newton considera que o seu esquema está totalmente provado e, por incrível que pareça, de uma maneira psicologicamente inverossímil, ele abandona toda e qualquer investigação, seja teológica, alquímica, filosófica ou científica, e passa, vamos dizer, a exercer cargos honoríficos e desempenhar funções, vamos dizer, representativas e administrativas, sobretudo ligadas à Royal Society, que ele havia, da qual parece, eu não me lembro se ele foi um dos fundadores, mas creio que sim. Como é possível que um homem que passou a vida inteira se dedicando à solução de enigmas tão difíceis, de repente perca todo o interesse por todos os estudos, tá certo? E se dedique, vamos dizer, a desfrutar das honras que a sua obra lhe havia rendido? Me parece que esse fato deva ser interpretado da seguinte maneira. Newton considerou que com o enunciado destas leis, o seu combate havia terminado. Ele havia dado a prova do que ele queria provar desde o início. Note que, primeiro, Newton estava persuadido da eternidade destas leis. Tanto estava persuadido que as baseia na ideia de um tempo absoluto, quer dizer, um tempo que transcende a existência do próprio corpo. Tempo e espaço que transcende a existência do próprio corpo. Esse tempo e esse espaço, sobretudo o espaço, Newton os entendia como se fosse o aparato sensorial de Deus. Quer dizer, o espaço, para ele, é o sensorium, como ele chamava em latim, de Deus. Tá certo? Isso quer dizer que Deus precisa do espaço para ele sentir a presença dos elementos sensíveis. Tá certo? Isso quer dizer que com esse conceito do tempo absoluto e do espaço absoluto, Newton acredita ter penetrado na própria estrutura do aparato cognitivo de Deus. Ele pretende haver decifrado como Deus conhece as coisas. Ora, o homem que soubesse como Deus entende as coisas, ele teria que entender até um pouco mais do que Deus. Quer dizer, no mesmo sentido que o psicólogo, tá certo? Psicólogo clínico, por exemplo, que observa um paciente, ele pretende entender os processos psíquicos do paciente melhor do que o próprio paciente. Senão o paciente não seria o objeto da sua investigação, tá certo? Seria apenas uma pessoa como ele. Quando nós passamos da experiência real, da experiência vivida, né, o mundo da vida, o Lebensweg, como chamava Russo, ao discurso científico, nós fazemos uma espécie de upgrade, nós passamos para um outro nível, tá certo, de objetividade e de universalidade. Do mesmo modo, Deus, de Newton, então Deus se torna, vamos dizer, um objeto de investigação cuja psique, então, um sujeito chamado Isaac Newton chega lá e, numa intuição científica formidável, abrange num só relance. Quer dizer, ele sabe como funciona a mente de Deus. Não precisa dizer que isso é uma idiotice absolutamente formidável. Porém, a lei do movimento não era nada mais do que uma aplicação da ideia de tempo absoluto e espaço absoluto, que consistiam no entender de Newton a mente de Deus. Quer dizer, ou seja, o sensorium de Deus. Não a mente inteira, mas realmente um dos seus processos fundamentais, que seria como Deus percebe os corpos sensíveis. Ora, nós não sabemos nem direito como nós percebemos o corpo sensível, como tudo mais, não saber como é que Deus percebe. Mas foi exatamente a ideia de tempo e espaço absolutos são anteriores às leis do movimento. As leis do movimento não são senão, vamos dizer, uma dedução que ele tira da ideia de tempo e espaço absoluto, a qual, vamos dizer, ele tira, por sua vez, de um determinado conceito de Deus, que é, vamos dizer, o conceito islâmico da unidade absoluta. Tá certo? Isso significa, em última análise, que Newton era um gnóstico. Um gnóstico é um sujeito que acredita na possibilidade de nós chegarmos ao conhecimento final, tá certo, dos mistérios de Deus. Aquilo que Deus reserva para si mesmo, o gnóstico pode chegar lá e, né, apreender aquilo por uma espécie de intuição intelectual, e daí ele deduz uma ciência universal. Ou seja, o método como Newton obteve essas leis do movimento foi exatamente esse. Se essas leis do movimento, em seguida, são perfeitamente aplicáveis a uma série de fenômenos observados macroscopicamente no mundo físico, isso mostra que Newton não era nenhum idiota. Quer dizer, que se ele tirasse dos seus princípios metafísicos e teológicos uma dedução qualquer, e essa dedução não se observasse em parte alguma da realidade, ele não era idiota o suficiente para continuar acreditando nela. Portanto, ele teve que obter, vamos dizer, um princípio que fosse cientificamente aplicável a um certo domínio da realidade. E aí tem um detalhe interessante. Por um lado, ele afirmava que essas leis têm uma validade eterna e imutável, quer dizer, que todo e qualquer movimento está submetido a esse princípio da inércia e do movimento retilíneo uniforme. Mas, por outro lado, ele acreditava que nos movimentos efetivamente observados na realidade podia haver desvios e podia haver inexatidões, e que nesse sentido Deus, que tinha inventado tudo isso, Deus intervinha para corrigir esses movimentos. Para corrigir por quê? Para que eles obedecessem à lei de Newton. Ou seja, se o movimento não permanece, se o corpo não afetado por forças externas não permanece em movimento retilíneo uniforme, por alguma casualidade, por um excesso de interferência externa que atrapalha, Deus vai lá e corrige o movimento para que ele não tenha a ousadia de escapar, de desobedecer a lei de Newton. E isto mostra, quer dizer, o tipo de mentalidade com que nós estamos lidando, quer dizer, um gnóstico absolutamente delirante. Agora, um gnóstico delirante, que, como a maior parte do gnóstico delirante, tem um elemento de gênio, tá certo? E é perfeitamente capaz, quer dizer, de premissas metafisicamente absurdas, retirar, quer dizer, um princípio que experimentalmente se aplica a um certo domínio da realidade e dentro daquilo tem uma validade relativa. Ora, vamos dizer, a unidade do pensamento de Newton hoje já está bastante, embora os escritos teológicos e alquímicos dele não estejam totalmente publicados, muitos ainda estão apenas em museus e arquivos, eles não são inacessíveis, tem muita gente que lidou com eles. Um sujeito que estudou bastante esse material, talvez o primeiro que teve um interesse profundo em coligir esse material, foi o economista John Maynard Keynes. Keynes era um grande admirador de Newton e teve, vamos dizer, a iniciativa de pesquisar, juntar e comprar até mesmo muitos manuscritos de Newton. E existe Keynes deve ser considerado um pioneiro dos estudos de Newton. Existe um famoso texto dele chamado Newton the Man. Esse texto é acessível na internet. Ele é um texto de, digamos, umas 15 páginas. É só vocês colocarem no Google John Maynard Keynes e Newton the Man e vocês vão ter esse texto. Esse texto deve ser considerado, vamos dizer, esse texto foi escrito, vamos dizer, para celebrar o tricentenário de Isaac Newton em 1942. Teria sido para isso, mas daí atrasou e não foi possível também realizar esta celebração em 1942, ela foi sendo adiada e só veio a ser realizada em julho de 1946. E o John Maynard Keynes, que tinha escrito este trabalho para apresentar na celebração do tricentenário, morreu em abril de 1946, então não pôde ler. E esse texto, então, também ele teve muito menos repercussão do que merecia. Vocês sabem o que eu penso a respeito de John Maynard Keynes como economista, eu já publiquei isto, tá certo? E em geral a minha opinião sobre ele como economista se expressa mediante palavrões, que eu não deveria repetir aqui. Mas com este pequeno trabalho ele teve um mérito de historiador absolutamente fantástico, porque ele foi o primeiro a enfatizar, com base em documentos, a unidade do pensamento de Newton. E ele afirma, com todas as letras, que a unidade desse pensamento era a unidade de uma doutrina gnóstica, ou pelo menos de um plano gnóstico, né? Ele termina o seu estudo dizendo assim, falando de Newton: esse estranho espírito que foi tentado pelo diabo a acreditar que ele poderia alcançar os segredos de Deus e da natureza pelo puro poder de uma mente que seria ao mesmo tempo a de Copérnico e a de Fausto. Né? Fausto, vocês sabem que é o mito germânico, do qual existem inúmeras versões, a mais famosa sendo a de Goethe, mas muita gente escreveu um Fausto. O poeta inglês Christopher Marlowe escreveu um Fausto. O cineasta Friedrich Murnau fez um filme belíssimo sobre Fausto. E muita gente, o Thomas Mann lidou com o assunto. Mas o mito de Fausto não é nada mais do que o mito da tentação gnóstica, quer dizer, de você obter o conhecimento divino e, de certo modo, você se transformar, vamos dizer, por uma espécie de Deus, por procuração, pela decifração do mistério divino. Então, é esta ideia, vamos dizer, da decifração do mistério divino que está no fundo de toda a obra de Newton. Tá certo? E a ideia do tempo absoluto e do espaço absoluto, tá certo? São, vamos dizer, a verdadeira fonte, então, vamos dizer, da lei da inércia, que não poderia ter sido obtida por meios experimentais, Mas de maneira alguma, se fosse obter por meio experimental, Newton estaria até hoje fazendo as suas observações e não teria chegado a formular uma lei universal. Teria formulado, no máximo, uma lei estatística. Mas ele não tira uma lei estatística. Note bem que muitas traduções, inclusive, se é que eu me lembro da que a gente estudava no ginásio, introduzia aí uma palavra tende. Quer dizer, o objeto não movido por força externa tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas não é isso que Newton diz. Newton diz que permanece. Quer dizer, ele está enunciando um princípio, vamos dizer, efetivo, universal. Tão universal que, vamos dizer, os desvios, eventuais desvios do movimento, são corrigidos, né, pelo próprio Deus, tá certo? Ao que, evidentemente, quando Leibniz, que foi talvez o crítico mais inteligente de Newton, ele perguntava, mas se Deus pode corrigir os movimentos, por que ele já não os fez perfeitos desde o início? Se ele não tinha capacidade de fazer perfeito, como é que ele tinha capacidade de corrigir? Tá certo? Basta essa pergunta para mostrar o quanto o princípio em si mesmo é absurdo. Tá certo? Também isso não quer dizer que a mente de Newton seja facilmente explicada, vamos dizer, reduzida a um erro gnóstico, tá certo? E a uma aplicação, vamos dizer, cientificamente eficiente, tirada de princípios gnósticos inválidos. Não é isso. Newton era uma mente complicada e ele lutou consigo mesmo anos a fio, porque ele se acreditava, vamos dizer, um cristão. Ele acreditava em Cristo como Redentor, mas não acreditava na Santíssima Trindade. Então você tem uma série de complicações teológicas, mas o fundo do sistema é este, quer dizer, é um unitarismo teológico absoluto, de tipo islâmico, e uma investigação feita dentro da mente de Deus, tá certo? Que ele acreditou, mais ou menos como Galileu, poder decifrar, tá certo? Decifrar, vamos dizer, através da linguagem matemática. Parece que estão chamando aqui, tem alguma pergunta, não sei. Então, Newton acreditou poder decifrar isso através, vamos dizer, de uma linguagem matemática e compreender a própria subjetividade de Deus. Quer dizer, na hora que ele coloca o espaço, é o sensório de Deus, o aparato sensório pelo qual Deus percebe os entes materiais, ele está fazendo aí uma psicologia divina, quer dizer, analisando Deus como sujeito, né, como objeto, ao mesmo tempo como objeto e como sujeito. Quer dizer, ele é objeto da investigação, mas esse objeto é como sujeito cognoscente. Deus, como sujeito cognoscente, conhece as coisas de tal ou qual maneira. Quer dizer, é desta lei que ele tira o princípio da inércia. Curiosamente, né, vocês veem que para chegar a isso, você precisa ter estudado um pouquinho mais do que os simples princípios de Newton e suas aplicações científicas, tal como os estudos no ginásio da universidade. Você precisa ter estudado efetivamente a história da ciência, precisa ter investigado as complexidades todas, vamos dizer, da discussão teológica, filosófica e científica da época, para chegar até isto. Curiosamente, um dos meus correspondentes, está certo, dizendo, não, o senhor não entendeu Newton. Newton enunciou um princípio científico experimental, está certo? O senhor diz isso e ainda tem a coragem de esfregar na minha cara a famosa frase de Newton, "Sir, I studied it, you did not." E sem essa frase, que evidentemente catou no almanac, porque ele não sabe nem em que contexto e com que finalidade Deus, com que finalidade, já estou chamando Newton de Deus, com que finalidade Newton disse isso. Essa famosa frase foi pronunciada a respeito da astrologia. E foi quando um interlocutor de Newton negou a influência dos astros sobre os corpos terrestres, sobre a conduta humana, e Newton respondeu, meu amigo, eu estudei o assunto e o senhor não, portanto, cale a boca. E o indivíduo que não sabe de onde tirou essa frase, e que o indivíduo que estudou Newton apenas nos livros de manuais ginasianos e universitários, sem ter conhecido os detalhes, vamos dizer, da complexidade da obra de Newton, vem esfregar na minha cara. Quer dizer, também isso é um fenômeno cultural, vamos dizer, brasileiro, da ignorância escolar presunçosa. Quer dizer, um sujeito professoral que vai de dedinho em riste, achando que sabe tudo e que quem quer que desminta aquela crença usual, banal do meio dele, deve ser um ignorante que não estudou nada. Ora, um ignorante perante a complexidade do assunto Newton, todo mundo deve se considerar um ignorante, porque Newton é o maior mistério da história, vamos dizer, do pensamento ocidental. Alguém aí quer fazer uma pergunta? Sim, certamente, mas foi uma influência, como é que se diz, secreta, não declarada e inconsciente. Por quê? Os escritos metafísicos, teológicos e alquímicos de Newton, eles logo desapareceram de circulação. Uma boa parte deles circulou só num grupo de amigos. E depois nunca foi publicado. Uma outra parte teve uma circulação um pouquinho maior, mas foi esquecida completamente com o tempo, sobrando de Newton só este núcleo que corresponde à definição posterior da ciência física experimental. Quer dizer, criaram o Newton à sua própria imagem e semelhança e o estão vendendo até hoje, como se fosse o verdadeiro Newton. Tá certo? O que é, vamos dizer, é de uma falsidade assim, total e absolutamente inadmissível. Quer dizer, os sujeitos vinham esfregar minha cara. Não, Newton é um cientista experimental e há uma distinção radical entre física e metafísica. Não, isso é tudo, vamos dizer, isso pode ser válido para o indivíduo que está dizendo assim, mas para Newton isso não valia de maneira alguma, tá certo? Então, isso é uma falsidade histórica total. E o fato de que as leis do movimento possam ser comprovadas experimentalmente dentro de um certo âmbito, de um certo campo de fato, de um certo domínio de fatos, não significa que elas intelectualmente sejam de fato independentes das premissas teológicas e metafísicas das quais Newton as tirou. Uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra. Quer dizer, a aplicabilidade experimental é uma coisa e o fundamento ser experimental é outra, completamente diferente. Fundamento experimental, a lei de Newton não tem nenhum, ela tem uma aplicabilidade experimental. Você não pode obter uma lei universal eterna a partir de verificações experimentais. Isso é impossível. Tá certo? O que você pode fazer é deduzir a lei de outros princípios e, em seguida, encontrar uma confirmação experimental retroativa, não um fundamento experimental. A confusão, vamos dizer, entre a confirmação posterior e o fundamento é outra confusão elementar que só pode ser feito por pessoas que não têm formação filosófica adequada. Mas a pergunta é se essa metafísica de Newton exerceu influência. Note bem, essa metafísica está implícita dentro da lei de inércia, porque a lei de inércia depende do tempo absoluto e do espaço absoluto. Então, a ideia do tempo absoluto e do espaço absoluto vem junto com a lei de inércia, mas vem assim escondida, vem embutido. A partir do momento em que você aceita a lei de inércia, as leis newtonianas do movimento, como princípios eternos explicativos, você já comprou junto a ideia do tempo absoluto e do espaço absoluto, porque sem essas ideias, esse princípio não pode ser obtido. Quer dizer, então, esta metafísica de Newton, ela exerce uma influência muito grande, mas uma influência de ordem quase inconsciente. Quer dizer, a influência da metafísica de Newton é uma influência não reconhecida, é uma influência disfarçada sob a influência puramente científica, e ela constitui um complexo, exatamente no sentido em que o meu falecido amigo, o Dr. Juan Alfredo César Miller, definiu o complexo, uma neurose, quer dizer, é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Quer dizer, tão logo você admita, vamos dizer, que o tempo não existe de modo absoluto e independente dos objetos e do movimento, mas que ao contrário, ele é apenas a medida do movimento, você não pode mais aceitar as princípios de Newton como absoluto, você vai cair na relatividade do Einstein, que vai limitar o alcance das leis de Newton a um certo domínio da realidade. Então, já não são mais princípios eternos, não são mais leis eternas, tá certo? Eles são apenas, vamos dizer, um conjunto de coincidências que costuma se repetir dentro de uma certa área limitada da realidade. A contestação até de leis eternas da natureza é um fenômeno que é um assunto que tem sido enormemente discutido agora. Mas, durante dois ou três séculos, essa ideia dominou o pensamento ocidental. Toda a fase chamada iluminista, todo mundo acreditou em leis eternas da natureza. Leis que, sem a ideia de tempo e espaço absoluto, seriam absolutamente impossíveis. Nós não podemos esquecer, mas é que a grande influência das leis de Newton veio não diretamente de Newton, mas através do livro de Voltaire, Elementos da Metafísica de Newton. Note bem, da Metafísica de Newton. Voltaire foi, de fato, um intérprete muito bom de Newton, sob certos aspectos, né? Oi, há uma pergunta aí no ar, parece. Outra pergunta? Oi, estou ouvindo perfeitamente. Pode perguntar. Havia uma pergunta, mas parece que caiu a linha. Então vamos esperar que chamem novamente. Enquanto isso, vamos continuar aqui com a explicação. Mais modernamente, vários cientistas e filósofos têm tentado substituir a ideia de leis eternas da natureza à ideia de uma história da natureza, ou a ideia como se fosse de hábitos da natureza, quer dizer, as coisas costumam funcionar assim, assim o assado, geralmente, mas pode não funcionar assim, quer dizer. Qual é a pergunta? Eu não vou te responder essa pergunta agora, porque isso aí será o objeto de uma aula separada, tá certo? Quer dizer, como que Einstein entrou na jogada e limitou a validade das leis de Newton a uma determinada esfera, né? Restaurando a ideia, vamos dizer, de uma relatividade de espaço-tempo, que é uma noção mais antiga e mais harmônica com os princípios da física aristotélica. Isso aí vai ter que ser um assunto de uma aula independente, né? Aos que tiverem interesse nisso, existem dois livros muitíssimo interessantes, que é este Einstein em Berlim, Thomas Levinson, e a biografia já clássica de Einstein por Ronald Clark. Então eu me permito adiar essa pergunta, mas adiar a resposta a essa pergunta, mas vamos dizer, em princípio, vamos dizer, o que Einstein fez, no fundo, foi tornar, vamos dizer, a concepção da física mais harmônica com a metafísica clássica. Tá certo? Quer dizer que a ideia de Newton do espaço-tempo absoluto era uma ruptura tão grande com toda a tradição, que um homem inteligente, sobretudo muito modesto, como o próprio Einstein, Einstein foi uma espécie de anti-Newton, e anti-gnóstico, ele trouxe a vacina contra, não só Einstein, mas Poincaré também, trouxe uma espécie de vacina contra esta ambição gnóstica de apreender, né, as leis eternas do funcionamento do cosmos. num sentido, vamos dizer, material e positivo. Mas note bem, Newton não era um simplista. Quer dizer, esta é a primeira aula a respeito. Nós somos, às vezes, obrigados a simplificar a coisa só para uma facilidade. Mas Newton estava consciente de todas as dificuldades criadas por esta teoria dele. Por exemplo, ele percebia que, uma vez estruturado o cosmos de acordo com essas leis eternas, o conjunto do cosmos necessitava de uma energia para continuar funcionando, e essa energia não podia vir, vamos dizer, da simples mecânica do movimento. Ela tinha que se alimentar desde fora. Então, ele admitia a ideia que mais tarde foi chamada de entropia, quer dizer, a ideia do universo declinante. Tá certo? E nesse sentido, ele foi realmente pioneiro. Quer dizer, a energia do universo declina, então Deus tem que entrar periodicamente com espécie de injeções corretivas. Quer dizer, foi justamente partindo desta necessidade das injeções corretivas que Einstein percebeu que o que precisava de uma injeção corretiva não era o universo, mas a teoria de Newton, tá certo? E a correção consistiu simplesmente em restaurar a noção antiga do tempo como medida do movimento, que é a mesma coisa que dizer a relatividade de espaço e tempo. A relatividade que já está, vamos dizer, afirmada implicitamente em toda a tradição filosófica. Einstein, nesse sentido, foi como Newton é um dos fundadores da burrice ocidental, então a Einstein entra aí como uma espécie de um benemérito, como um médico que veio fornecer uma cura um pouco tardia, mas bastante eficiente para a doença. Eu nem sei se ele tinha consciência do tamanho do mal cultural que ele estava corrigindo. Talvez não tivesse. Porque sempre essas figuras, essas grandes figuras da história da filosofia e da ciência, elas exercem uma espécie de fascínio hipnótico sobre as pessoas. Quando você vê assim uma grande inteligência capaz de fazer o que você não é capaz de fazer, você se impressiona, mesmo que o que ele esteja fazendo seja uma estupidez fora do comum, né? E este projeto gnóstico, vamos dizer, de você decifrar o sensório de Deus, tá certo? É uma estupidez, mas desta estupidez pode, no caminho, tá certo? Tirar vários elementos válidos, tá certo? Como a própria lei de Nernst é válida para um domínio de determinada realidade. Dentro desse estudo que eu estou fazendo, eu tenho uma das conclusões a que historicamente nós chegamos, é que uma das diferenças fundamentais entre o pensamento moderno e o pensamento antigo é que os filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Dan Scott e o próprio Leibniz, o que nós conservamos deles, o que é, vamos dizer, o verdadeiro legado deles, é o conjunto dos seus sistemas, é a arquitetura do conjunto baseado na qual nós obtemos, vamos dizer, uma formação filosófica bastante sólida. E que dentro desse conjunto, vamos dizer, alguns detalhes sempre têm que ser jogados fora, porque são erros parciais, tá certo? Que não invalidam o conjunto. Como, por exemplo, o fato de Aristóteles ter dito que as órbitas dos planetas são perfeitamente circulares, se explica pelo simples fato de que o indivíduo não tinha condição de fazer as medições corretas naquela época, não tinha nem o instrumental matemático para fazer isso. Mas, dentro do sistema de Aristóteles, a órbita dos planetas é um detalhe. Tá entendendo? Uma observação experimental que mude isso aí não destrói o conjunto, ao contrário, porque o conjunto visa menos, vamos dizer, uma ciência positiva da natureza do que a constituição de uma imensa metodologia. Né? Houve até uns 10 anos atrás um congresso sobre a física de Aristóteles e a conclusão geral era esta: o livro da física de Aristóteles não é uma física, é uma metodologia da ciência. E essa metodologia continua válida em todos os seus princípios. Então, os filósofos antigos, Platão, Aristóteles, Santo Tomás, Dan Scott, o legado deles, o que nós recebemos deles, e o tesouro que nós recebemos deles, são esses conjuntos, essas arquiteturas imensas, e da qual você tem que jogar fora nos pedacinhos. Nos filósofos modernos, em número crescente ao longo do tempo, acontece o seguinte: o conjunto não vale nada. O conjunto, às vezes, é de uma estupidez fora do comum, mas existem dentro dele peças isoladas que são de grande valor e que podem ser conservadas. Tá certo? E esse, o Newton é exatamente um caso desse. Quer dizer, você tem um conjunto, tá certo? Que, quando observado nas suas verdadeiras dimensões, é uma monstruosidade, é um erro monstruoso, é um verdadeiro delírio, tá certo? Mas que dentro dele tem algumas peças que podem ser conservadas e, de certo modo, destacadas daquilo e usadas pelas gerações seguintes. O perigo que existe nisso é de que, ao separar esses pedaços, você os considere como absolutamente independentes e esqueça a origem deles, e esqueça que eles não podem ser tão independentes assim. Tá certo? Então, por exemplo, nós usamos a lei de Nernst de Newton, nós usamos um ou outro elemento da filosofia de Maquiavel, nós usamos um ou outro elemento de Hobbes, um ou outro elemento de John Locke, mas em nenhum desses você tem um sistema que vale alguma coisa para gerações seguintes. Eles valem pelos, em suma, os filósofos antigos valiam pelo conjunto, jogando fora os detalhes. Os filósofos modernos valem pelos detalhes, jogando fora o conjunto. Só se você jogar fora o conjunto é que aquilo vale. Por exemplo, as leis do movimento de Newton têm um valor científico muito grande. Não tão grande quanto ele imaginava, porém muito grande. Tá certo? Contanto que você as tire daquele edifício gnóstico dentro do qual ele as construiu, tá certo? E as aproveite isoladamente. Mas você não pode fazer isso sem você ter a consciência histórica de que foi você que isolou e não ele. E de que, ao isolá-las, você vai dar a elas um sentido diferente do que tinham na origem. Isso quer dizer que a física de Newton que se estuda no ginásio hoje não é a física de Newton, é a física inventada por professores de física, tá certo? Para conferir com a imagem de uma ciênciazinha independente de premissas metafísicas, etc., essa coisa que não existe, mas que na cabeça deles existe, mas que na cabeça do próprio Newton também não existia, tá certo? Assim, se nós pegamos a filosofia de Newton, de Nietzsche, no conjunto a filosofia de Nietzsche é um absurdo. No entanto, existem, por exemplo, observações psicológicas de um valor fora do comum. Então você pega esses detalhes e os usa. Tá certo? Isso sempre, né, cria problemas, porque se você separa o detalhe do conjunto, você está inserindo num outro conjunto, que foi você que criou. Tá certo? Então, entre a interpretação histórica dessas filosofias modernas, tá certo? E o uso que você faz dos instrumentos cognitivos que elas criaram, existe sempre uma contradição. Quer dizer, quando elas funcionam perfeitamente, elas estão deslocadas do seu contexto e você está dando outro sentido a elas. Quando elas são recolocadas dentro do seu conjunto, elas perdem o valor. Por quê? Porque o conjunto não faz sentido. O conjunto, por sua vez, não tem fundamento. Por exemplo, quantos de vocês estão dispostos a assumir a lei do eterno retorno de Nietzsche? Quer dizer, que tudo o que aconteceu voltará infinitamente a acontecer exatamente igual. Ou seja, daqui milênios estaremos aqui de novo, nós aqui nesta mesma sala, repetindo essas mesmas palavras. Ninguém aceita esta premissa. Ora, esse é um dos fundamentos básicos do pensamento de Nietzsche. Tá certo? Se você não aceita, o conjunto cai. Se você não aceita, por exemplo, o conjunto cai. Bom, mas na queda do conjunto, né, aqueles vários pedaços que vão sobrando, né, aquelas ruínas, tem joias ali, tem um diamante, tem uma barra de ouro, você usa essas coisas também, né? Do mesmo modo, você aproveita elementos separados de Karl Marx, de Hegel, você usa. Hegel tem estudos históricos absolutamente geniais, mas são pedaços, tá certo? Então, isto pode ser uma conclusão a que eu já cheguei, assim, e acho que o nível de generalização com que eu posso assegurar isso é bastante, bastante amplo. Quer dizer que, dos filósofos até Leibniz, né? Leibniz já está extemporâneo, ele já não é mais antigo, é um dos modernos, mas ele ainda conserva todo esse legado antigo. Então, Leibniz ainda você pode falar de um sistema orgânico de pensamento. Daí para dentro você não tem sistemas orgânicos. Você tem sistemas arquitetônicos forçados, quer dizer, aquela unidade lógica forçada, na qual você perde a organicidade, o senso das contradições, etc, etc. Até Leibniz não vigora esse princípio de que o que o filósofo se dá é basicamente um conjunto orgânico. Tá certo? Então, digamos que as filosofias antigas eram orgânicas e as modernas são inorgânicas, para usar termos provisórios. Se houver mais alguma pergunta, podemos ainda tratar dela. Se não, nós vamos chutar o assunto para a próxima aula. Tá certo? Mas, tudo o que estudamos hoje sobre Newton, que ainda é apenas um arranhão inicial no assunto, embora eu não tenha parado para examinar este ponto em particular, você já pode adivinhar a importância que isso tem para o estudo da paralaxe, porque, de certo modo, toda a obra de Newton, sendo um sistema agnóstico, é uma negação da realidade da experiência. Então, esse seria o caso da paralaxe extremo, paralaxe total. O gnosticismo é a paralaxe, o gnosticismo é a negação, vamos dizer, do mundo real e sua substituição por um mundo idealizado. Não há concepções idealizadas mais radicais do que a ideia de tempo absoluto e espaço absoluto. Então, tempo e espaço que não depende de que haja nada lá dentro e de que nada aconteça. Quer dizer, uma divinização do espaço e do tempo. No tempo que na época em que eu escrevi o Jardim das Aflições, eu não tinha me aprofundado ainda o suficiente em Newton para entender que, até quando eu coloquei dois capítulos, a divinização do tempo e a divinização do espaço, eu ainda não tinha sacado a contribuição enorme e essencial que Newton tinha dado a isso. Eu tinha parado para examinar mais Galileu e Nicolau de Cusa. Tá certo? Hoje eu vejo assim, aquele negócio, você lembra e fala, pô, eu tinha muito mais razão do que eu imaginava, mas por razões das quais eu não suspeitava naquele tempo. Então, quer dizer, daria para recolocar todo o tema da divinização do tempo e divinização do espaço, tomando como centro do estudo Newton, tá certo? Mas, como nós somos criaturas que vivemos no tempo e no espaço, nós temos a vivência, temos o sentimento do tempo e a vivência do espaço, tá certo? Nós sabemos como essas coisas, vamos dizer, qualquer sujeito que tenha um automóvel, que tenha dirigido um automóvel, sabe que o espaço e o tempo são relativos entre si, tá certo? E, portanto, relativos às coisas que estão dentro e aos acontecimentos que ali sucedem. Tá certo? Então, nós entendemos já à primeira vista, e sem necessidade de maiores explicações, que se existe algo como a paralaxe, quer dizer, o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da construção teórica, a filosofia de Newton é um exemplo extremo de paralaxe. Talvez o exemplo mais grave que tem existido. E como a mente de Newton foi assim, vamos dizer, a mente imperial, que imperou sobre o pensamento europeu durante dois séculos, até o advento da moderna física relativista, quântica, etc. Então entendemos que essa doença penetrou muito profundamente na alma europeia, tá certo? E que é preciso estudar isso com mais profundidade, mais atenção, porque, como disse, é briga de cachorro grande. É um assunto muito importante, não só para o entendimento histórico do que se passou, mas para que nós tomemos posse de nossa própria vida, nós possamos entender em que circunstâncias culturais e psicológicas se deu a nossa formação de seres humanos, tá certo? E em que medidas nós carregamos dentro de nós, pela formação recebida, uma série de complexos culturais inconscientes que limitam a nossa inteligência, que paralisam o desenvolvimento normal da nossa consciência, tá certo? Tanto como indivíduos, como enquanto membros de comunidades históricas. Eu estou falando de doenças, não se refere apenas a doenças espirituais de indivíduos, mas a doenças espirituais da espécie humana, doenças históricas, das quais, vamos dizer, as ideologias modernas, tendo, como elas efetivamente têm, uma origem na mesma crença agnóstica que gerou essa ideia do espaço e tempo absoluto, surge então como partes, como capítulos do mesmo processo. Para encerrar, eu vim aqui para os Estados Unidos com várias funções diferentes. Uma é enviar esses artigos semanais para o Jornal do Brasil, para Zero Hora, Diário do Comércio, etc. A outra, como eu expliquei nesse manifesto que eu coloquei na minha página, pedindo socorro, é exatamente a de tentar informar aqui a parte melhor da intelectualidade e dos jornalistas americanos quanto à verdadeira situação aí da América Latina. E a terceira missão é prosseguir esta investigação e completar o meu livro A Mente Revolucionária, que não é a exposição completa do assunto, mas apenas um ensaio inicial. Você pode imaginar a quantidade de trabalho que dá para fazer essas três coisas ao mesmo tempo. O retorno destas aulas me ajuda formidavelmente nesse assunto, porque onde você tem a obrigação de dar aula periodicamente, de certo modo, concorre para você se impor uma certa disciplina, botar um pouco de ordem no seu tempo, na distribuição do seu tempo e das suas energias. Nesse sentido, eu estou enormemente contente de reencontrar com vocês, não só por causa do elemento disciplinar que existe, mas porque pelas perguntas, pelas dúvidas e pela resposta, pelo feedback que os alunos me dão, evidentemente, muitas vezes me ajudam ou a expressar melhor o que eu estou tentando dizer, ou até a descobrir elementos que eu não tinha sacado ainda. Qualquer pergunta nesse sentido, e até qualquer objeção, até mesmo objeções extemporâneas, como essa que eu com algumas dessas que eu recebi mais de 20 cartas sobre Newton, algumas delas muito boas e outras muito ruins, mas mesmo as ruins ajudam nesse sentido. Parece que há mais uma pergunta aí, pode formulá-la. Estou esperando, então. Bom, não tem nem que juntar, porque elas são uma contradição, evidentemente, mas é uma contradição aparecida historicamente. Mas o relativismo e o ceticismo, eles surgem, vamos dizer, são o day after do fracasso gnóstico, da desilusão gnóstica. Quer dizer, quando o sujeito forma, vamos dizer, um projeto tão ambicioso quanto o de Hegel ou o de Karl Marx, evidentemente ele vai cair das nuvens, né, mais cedo ou mais tarde, e daí a geração seguinte terá uma epidemia de ceticismo e relativismo, além de ter uma epidemia de depressões e suicídios. Tá certo? Quer dizer, a contradição aí não é minha, essa contradição existe historicamente, ela acontece mesmo. Né? Você veja quando, por exemplo, quando teve o famoso relatório Khrushchev em 1956, houve uma onda de depressões e suicídios entre militantes históricos do comunismo e simultaneamente aparece, vamos dizer, uma corrida geral para dentro do relativismo e do ceticismo. Tá certo? Aí no Brasil, esse livro do Renato Lessa, Veneno Pirrônico, né, reflete, vamos dizer, a tristeza, o desencanto de um intelectual esquerdista com toda a formação que ele recebeu. Quer dizer, o ceticismo e o relativismo são a confissão tipo, o meu mundo caiu. Se bem que o relativismo pode ser, e isso é uma característica do nosso tempo, o relativismo pode ser reabsorvido dentro da revolução gnóstica. Quer dizer, o relativismo e o ceticismo, eles são dois tipos. Existe o relativismo e o ceticismo que são sinceros, são autênticos, quer dizer, o sujeito está mesmo um náufrago no meio de dúvidas, mas existe o relativismo, o ceticismo e o espertalhão, quer dizer, que é instrumental, que é usado apenas como arma de combate para você derrubar o inimigo. Quer dizer, você não é um relativista, não, você é um absolutista, você é tão gnóstico quanto sempre foi, mas continua, mas você usa esses elementos céticos relativistas para corroer as crenças dos outros. E isso acontece hoje o tempo todo. Nas universidades, o pessoal fala relativismo, prega relativismo, tá certo? Mas quando você contraria uma crença deles, eles imediatamente, vamos dizer, reagem como se fossem os mais dogmáticos teólogos do mundo. Então, esse contraste faz parte, vamos dizer, da própria contradição da realidade. Quer dizer, há elementos de relativismo e ceticismo solto no ar, e ao mesmo tempo a ambição gnóstica continua viva. As pessoas vivenciam uma dessas coisas, vivenciam a outra, misturam cada um do seu jeito, e no fim você tem uma confusão monstruosa. Cabe a nós ir separando os elementos dessa confusão um por um. Mas que de fato há aí uma contradição, tá certo? Não do meu pensamento, mas há uma contradição, não, há um conflito histórico, tá certo? Um conflito dialético, né? Esses contrários, as coisas que se negam uma outra, às vezes vêm juntas, tá certo? E tentam tirar da sua própria contradição, vamos dizer, fazer a sua própria contradição uma força agente. Quer dizer, o ceticismo, o relativismo, usados como arma de guerra por indivíduos que, no fundo, estão ainda imbuídos do projeto gnóstico, é um dos fenômenos mais importantes do nosso tempo. É isso? Por exemplo, todo esse movimento ecológico, né, que nos vem dessa noção de equilíbrio ecológico, como se fosse uma coisa experimentalmente verificável, coisa que não é absolutamente, é um conceito quase metafísico, tá certo? Quer dizer, um indivíduo que ao mesmo tempo é ecológico e relativista, e tem muitas pessoas que são assim, essa pessoa, dentro da cabeça dela, vivencia essa contradição que você está falando. Ela é uma amostra viva dessa contradição. A maior parte dos que são relativistas com as ideias dos outros, e absolutistas com as suas próprias. Então, muito bem, eu acho que com isto nós podemos dar por encerrada esta aula de hoje. Agradeço muito a presença de todos, espero poder contar com vocês das próximas vezes. E o número de assuntos, de temas que nós temos aí para abordar pela frente é imenso, dá até preguiça de você pensar. Por exemplo, só esse assunto Newton, eu digo, mas Newton precisaria um curso inteiro só para elucidar mesmo essas coisas. Eu não tenho a pretensão de ir até o fundo do pensamento de Newton. O meu objetivo é apenas verificar ali a presença do elemento da paralaxe e tentar averiguar como isto se transmitiu desde Newton para o seu ambiente intelectual e se propagou pelas... Em suma, qual é o papel de Newton dentro da propagação da paralaxe? Este é o meu objetivo. Mas o assunto merece ser estudado não só sobre esse aspecto, sobre mil outros, né? Eu acho que aquele sujeito que conseguir, vamos dizer, compreender exatamente o que Newton estava fazendo, ele compreenderá o que sucedeu na história cultural europeia dos dois séculos seguintes. Eu lamento não ter prestado mais atenção em Newton antes. Não que os outros que eu investiguei não tivessem nada a ver com o assunto, não fossem úteis, Maquiavel, Descartes e Hobbes, mas a importância de Milton nesse processo é muito maior do que eu tinha suspeitado de início. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.